O naipe é vagabundo, é picadilha, é de boizão. Acelerando tudo no toque do foguetão. De golf, sportline, muito chave no peão. Fechou com as tatuagens que abala o coração. 24K na cara e elas não se jogam em vão. Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão. Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão. Só na zona, North City, só vilão. É impressionante nosso time em ação. Zona North City, só vilão. É impressionante nosso time em ação. E Zona Norte. Jared, calma, calma, calma. Na Zona Norte só tem vilão, tá? Deus me livre, socorro. É 2018. Tchelele. O naipe é vagabundo, é picadilha, é de boizão. Acelerando tudo no toque do foguetão. De golf, sportline, muito chave no peão. Fechou com as tatuagens que abala o coração. 24K na cara e elas não se jogam em vão. Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão. Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão. Só na zona, North City, só vilão. É impressionante nosso time em ação. Zona North City, só vilão. É impressionante nosso time em ação. E Zona North.